A Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu lançou na tarde desta quinta-feira a campanha Seja um Missionário dessa Obra 2014. O objetivo da campanha é a arrecadação de recursos para continuar a próxima etapa da obra, que será a execução dos vitrais e o forro da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe. De acordo com o pároco da Catedral, Clodoaldo Fraceto, o objetivo da campanha este ano é alcançar 70 mil fiéis nos 14 municípios da Diocese de Foz do Iguaçu. É uma campanha que tende a envolver toda a população, já que é uma campanha que deu certo esse ano. Nós tivemos uma boa arrecadação aí esse ano que vai dar para nós continuarmos, né, com as obras aqui da Catedral. Esta é a segunda edição da campanha, onde o participante ganha um kit com 12 envelopes. Cada envelope é correspondente a um mês do ano, que será reservado para o nome do doador e o valor da doação. O valor mínimo de cada envelope será de R$ 5,00. Será possível fazer a doação em uma única vez? O pároco explica que o andamento da obra irá depender da quantidade de doações. Nós não conseguimos a meta, que era em torno de 2 milhões, que era o que nós precisávamos. Então, para o ano que vem, nós já temos aqui também a empresa aqui de Foz do Iguaçu, que vai estar conosco, né? Já fechamos o contrato, nós vamos fazer toda a estruturação externa, a parte de acabamento externo do forro, e descermos também a estrutura dos cacheiros para os vitrais, né? E colocarmos já os vidros de proteção, que são os vidros em color. Os vitrais, como nós não tivemos um retorno muito grande por parte da comunidade, então nós vamos deixando para a próxima etapa, né? A partir do término dessa próxima etapa agora. R$ 825.000 já foram arrecadados este ano. Os vitrais serão feitos por um artista brasileiro que atualmente está na Itália. Ele deve chegar a Foz do Iguaçu para iniciar os trabalhos ainda este ano. Para o padre chanceler da Cúria, Mariano Venzo, a catedral, além de ser um símbolo para os católicos da cidade, também poderá se tornar um importante atrativo turístico para Foz do Iguaçu. Essa dimensão também turística, já que Foz do Iguaçu era conhecida entre uma das cidades, eu estava lendo no jornal até nesses dias que é uma das cidades em que o turismo está se desenvolvendo muito mais do que outras cidades turísticas. Então é muito importante que nós também tenhamos em evidência a dimensão religiosa também para os turistas, a fim de que os turistas possam também cultivar essa dimensão religiosa da fé deles, encontrando aqui na catedral o ponto central da diocese. Além da campanha, a igreja arrecada fundos para a construção da catedral através de rifas e festas, como a que acontece neste final de semana. Um costelão fogo de chão será servido em uma área ao lado da obra e um carro será sorteado através de uma rifa. Quem quiser participar pode entrar em contato com a paróquia através do telefone 3524-4438. Maurício Freire, para a CBN Foz.